Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Bem-vindos a mais uma emissão. Continuamos a percorrer os caminhos da ciência feita em Portugal. Primeiro, vamos conhecer neste programa os supercondensadores, uma tecnologia que permite carregar o telemóvel enquanto se bebe um café. O projeto é do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Propomos também refletir sobre alimentação e ciência. E mesmo a propósito, porque logo a seguir vamos dar dicas sobre novas formas de conservação de alimentos. A fechar, contamos tudo sobre a vida e obra da açoriana Marieta Amélia da Silveira e conversamos sobre filosofia com o professor Fernando Belo. São mais do que motivos de interesse para ficar connosco nos próximos minutos. Ciência em Sintonia. O projeto chama-se C2C, Charge to Change. Traduzido à letra, significa carga para mudar. Tratam-se de supercondensadores que têm a capacidade de armazenar maior quantidade de energia elétrica. Carregar o telemóvel em segundos pode deixar de fazer parte do imaginário e tornar-se realidade nos próximos anos. Comecemos pelo princípio. E, para tal, nada melhor do que ir ao local onde tudo está a acontecer, o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Fátima Montemor faz parte da equipa de 5 investigadores envolvidos no projeto C2C. O projeto C2C começou há cerca de 2 anos, no âmbito de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a FCT. E o objetivo do projeto é desenvolver novos elétrodos para supercondensadores. Talvez eu deva explicar um bocadinho o que é um supercondensador. Um supercondensador é um sistema que, à semelhança de uma bateria, serve para armazenar energia. Mas, ao contrário das baterias, os supercondensadores têm algumas vantagens. Uma dessas vantagens é a possibilidade de carregar e descarregar muito depressa. E a outra vantagem é ter uma elevada densidade de potência, o que significa que é muito apto a responder a ciclos de exigência, picos de corrente. Uma outra grande vantagem, como eu disse, é portanto, carregar e descarregar muito depressa e poder fazer isso milhões de vezes, ao passo que uma bateria, ao fim de 10, 15, 20 ciclos de carga e descarga, começa a perder capacidades. Portanto, um supercondensador é um sistema para armazenagem de energia que pode ser usado para substituir baterias ou pode ser complementar às baterias. Portanto, nós podemos imaginar carregar o nosso telemóvel em 2 ou 3 segundos. O potencial desta nova tecnologia de armazenamento de energia é enorme. Fátima Montemor dá alguns exemplos. Podemos falar em aplicações estacionárias, têm, por exemplo, a ver com o armazenamento de energia quando ela é produzida e quando ela é consumida. Vamos imaginar uma turbina eólica. Portanto, uma turbina eólica está ali a rodar com o vento, pode estar a rodar mais devagar, pode estar a rodar mais depressa. Imagine que há uma ventania e a turbina eólica está a rodar muito depressa, está a produzir muita energia. E imagine que isso ocorre durante o dia em que não há um grande consumo, uma hora do dia em que o consumo não é muito elevado. Então, essa energia, se não for consumida, é desperdiçada. E, portanto, o que um supercondensador pode fazer é, nesse pico em que está a ser gerada uma grande quantidade de energia, conseguir armazená-la para depois debitar mais tarde quando ela for necessária. Isso é um exemplo. Outro exemplo muito interessante são, por exemplo, os transportes móveis, portanto, os transportes elétricos. As aplicações móveis em transporte em veículos elétricos. E veículos elétricos e veículos híbridos. Um exemplo interessante pode ser estes sistemas de stop, non-stop, o meu carro agora também tem um sistema desses, sim, em que nós, quando paramos, o carro se desliga, portanto, esse go, no-go, stop, non-stop, exige muitas baterias e, portanto, os supercondensadores podem ser utilizados para auxiliar as baterias nesses processos. Mas há mais. A professora do técnico continua a descrever outros exemplos com o mesmo entusiasmo, onde os beneficiados podem ser os transportes públicos. Pode ser usado, por exemplo, em autocarros completamente elétricos. Há um sistema engraçado em que o autocarro carrega na paragem, ou seja, enquanto os passageiros entram e saem, como os supercondensadores carregam muito depressa, enquanto os passageiros entram e saem, o autocarro consegue carregar e depois tem energia suficiente para ir até a próxima paragem. Depois, na próxima paragem, é o mesmo processo. Carrega, e depois vai até à próxima paragem, volta a carregar, enquanto as pessoas entram e saem. Portanto, estes são exemplos de algumas aplicações muito interessantes. E existe depois toda a aplicação da parte mais da eletrónica móvel, telemóveis, computadores portáteis, etc. Mas isso é um mercado gigantesco. Talvez por causa desse universo gigante da tecnologia, há já empresas muito interessadas em saber mais sobre estes superacumuladores de energia elétrica. Empresas além fronteiras. Infelizmente, em Portugal não temos nenhuma indústria de peso que olhe para isto com olhos simpáticos. No estrangeiro, sim, eu fui convidada para ir a Paris a fazer uma apresentação para vários representantes da indústria sobre este assunto. Tive um feedback muito interessante. Houve algumas indústrias olharam para isto com uns olhos até um bocadinho com cobiça. Mas nós estamos a tentar que a nossa tecnologia não saia de Portugal, porque achamos que é lamentável que ela vá parar às mãos de uma grande indústria que simplesmente fica com o nosso conhecimento e que depois o usa sem nos dar troco, não é? O processo de investigação que conduziu aos supercondensadores, confessa Fátima Montemor, não foi premeditado. Nós andávamos à procura de aplicações na área de energia. Nós temos o nosso historial de investigação é muito na área de valorização dos metais, do desenvolvimento de superfícies funcionais, da engenharia de superfícies, da durabilidade dos metais, e portanto andávamos à procura de uma aplicação em que pudéssemos utilizar conhecimento que temos sobre o comportamento de materiais metálicos em determinadas aplicações e tentar a usar isso para valorizar o material, nomeadamente com aplicações na área da energia. Portanto, o que nos motivou foi encontrar uma aplicação nova para um material metálico, neste caso aço inoxidável, na área da energia. Portanto, essa foi a motivação principal. Partimos do pressuposto que seria fácil explicar para leigos o funcionamento destes supercondensadores da C2C, Charge to Change. A investigadora deu-nos razão. Portanto, o supercondensador, como eu referi, é um sistema que permite armazenar carga. Ok? Portanto, a carga vai ser armazenada numa coisa que nós chamamos o filme, ou o elétrodo, não é? Mas, obviamente, que essa carga depois tem que ser distribuída para o circuito e, para isso, é necessário um coletor de corrente, ou seja, a carga que é armazenada no nosso elétrodo, no nosso material, que funciona como elétrodo, tem que depois ser distribuída através de um coletor de corrente. E o que nós fizemos foi utilizar uma tecnologia muito simples, em que temos um coletor de corrente em aço inoxidável e conseguimos desenvolver um processo em que o nosso elétrodo é, num único passo e de uma maneira muito simples e muito eficiente, conseguimos que o elétrodo fique agarrado ao coletor de corrente, ao seu coletor de corrente, numa única operação. Portanto, o interesse deste processo é a facilidade de produção do sistema elétrodo que armazena a carga, mais coletor de corrente, poder ser feita num único passo, numa única operação, de uma forma muito eficiente, de uma forma muito limpa, e utilizando um processo que até é um processo convencional, mas que nós conseguimos modificar de maneira a conseguir este objetivo de uma forma muito simples e muito eficiente. Outra vantagem da tecnologia criada pelos investigadores do Instituto Superior Técnico tem a ver com o facto de ser mais amiga do ambiente. Fátima Montemor explica porquê. Tem a ver com o facto de não serem preciso utilizar ligantes orgânicos, colas, adesivos e outros materiais que muitas vezes são utilizados no fabrico dos supercondensadores convencionais que estão no mercado, porque esses utilizam, em geral, materiais à base de carbono, depois têm que ser aglomerados utilizando ligantes, muitos destes ligantes são orgânicos, depois aquilo tem que levar uma série de formulações para se conseguir fazer uma espécie de uma tinta que depois é aplicada sobre os coletores de corrente, portanto é um processo muito mais complicado e não tão simpático do ponto de vista ambiental. Este é um processo muito mais limpo que nós criamos. Em laboratório as coisas funcionaram, mas ter um pequeno protótipo não é a mesma coisa do que ter os supercondensadores a funcionar em pleno, garante a professora Fátima. Uma coisa é produzir um protótipo em laboratório com determinadas características, com determinado desempenho e que nos permite, de facto, dizer que o nosso material é muito promissor. Outra coisa é fazer todo, toda, digamos, o scale scale-up, portanto, todo um desenho novo, no sentido de fabricar um sistema que possa ser utilizado na vida real. Portanto, há uma série de passos, não só relativamente à fabricação do próprio eletro, do próprio material que nós estamos a desenvolver, mas também depois a todo o conjunto. Se nós imaginarmos que, quando temos uma bateria, temos os elétrons da bateria lá na solução ácida, mas depois há todo um pacote à volta que é preciso desenvolver. Portanto, ainda será um processo longo até chegar ao mercado. O que a C2C faz, ou o que a C2C pretende fazer, portanto, a C2C será a empresa que vai tentar construir os primeiros protótipos e testá-los numa aplicação real. A nossa ideia é testá-los numa turbina eólica. Só para passar da fase de testes em protótipo até à construção de um pequeno aparelho que possa ser usado nas eólicas, vão ser precisos 2 anos. Ainda assim, quem tem trabalhado no projeto acredita que vai ser possível aproveitar o que esta tecnologia tem de bom. O C2C, supercondensadores, venceu para já, em 2013, o prémio BES Inovação na categoria de processos industriais. Sónia Eugénio, outra das investigadoras envolvidas no projeto, admite que é sempre bom ser-se reconhecido. Nós acreditávamos no projeto, mas a ideia de concorrer ao prémio foi algo que foi decidido assim quase de um instante para o outro. E depois foi aquela sensação de pronto, somos finalistas e de repente percebemos que tínhamos de facto sido vencedores numa das categorias, e isso trouxe-nos enorme alegria e ainda mais motivação para continuarmos com este projeto e levá-lo a bom porto, ou seja, à criação de uma startup que poderá levar à continuação de facto deste projeto nos próximos anos. A bolseira de pós-doutoramento do Instituto Superior Técnico só vê vantagens na conquista do prémio. A mais imediata é termos, por exemplo, uma base financeira para começar de facto com esta empresa, com esta startup. Para além disso, um prémio desta importância a nível nacional traz sempre muita atenção, não é? Traz mais atenção para este projeto, mais possibilidades de investimento, é algo que também acaba por ser quase um selo de qualidade, não é? Para o projeto e que nós poderemos depois também usar quando fizermos as nossas apresentações e quando tentámos procurar investimento para este projeto. E o futuro, como será? Tentámos projetar os supercondensadores daqui a 10 anos. Sónia Eugénio revela os desejos da equipa C2C. É óbvio que o nosso grande sonho seria construir, poder ter uma unidade fabril em Portugal e onde conseguíssemos produzir supercondensadores desde a raiz até à sua entrega final numa caixinha ao consumidor. E esse seria o nosso grande sonho. E com isso também poder contribuir para o desenvolvimento do nosso país, criar postos de trabalho, ter uma unidade de R&D que continuasse também a desenvolver o nosso produto, e isso de facto seria o nosso grande sonho. E como o sonho comanda a vida, talvez os supercondensadores nos permitam em breve abastecer um automóvel elétrico de forma tão rápida quanto um normal veículo a gasolina, ou então carregar um telemóvel enquanto bebemos um café. No mar, as águas estão constantemente em oscilação, seja por influência das ondas, dos ventos, das correntes ou das marés. Torna-se difícil a medição do nível médio das águas do mar. Pensando nisso, surgiu o marégrafo. O sistema de medição foi construído em 1877, em Paris, e foi instalado 5 anos depois, começando a recolher os dados sobre o nível do mar. Em Portugal, o marégrafo de Cascais foi o primeiro equipamento deste género instalado no país. Este marégrafo tem um sistema de medição analógico funcionando com uma boia que está colocada num poço ligado diretamente ao mar para possibilitar a entrada da água. O movimento da boia é transmitido por um sistema de cordas e roldanas que está conectado ao sistema de medição. Mais precisamente, a um tipo de caneta que registra em papel quadriculado a altura do nível do mar em relação à marca no bordo do poço em metros. Esta folha está colocada num tambor que gira periodicamente devido a um sistema de relógio com autonomia de 4 dias. Os dados do marégrafo de Cascais são geridos pelo Instituto Geográfico Português e, posteriormente, disponibilizados numa base de dados e utilizados nos mais variados programas científicos, sendo procurados a nível nacional, mas também a nível internacional. Através deste marégrafo foi possível, por exemplo, identificar que o aumento do nível médio das águas do mar ao longo do século XX foi de 1,3 milímetros por ano. Em Cascais, na Marina, já funciona hoje um instrumento mais moderno, sem boia, com medição do nível das águas por sinal acústico e com transmissão direta de dados digitais por via telefónica. Quanto ao antigo marégrafo, foi classificado como imóvel de interesse público em 1997 e, ao contrário do que se poderia imaginar, o velho instrumento não é apenas um momento histórico, já que ainda funciona e serve para calibrar os dados do novo aparelho. Um cientista português desenvolveu uma técnica que identifica mais cedo o cancro. De acordo com um artigo publicado na revista Nature Medicine, um cientista português desenvolveu uma técnica que provou conseguir detectar mais cedo e com mais precisão o cancro. A proeza é de Tiago Rodrigues, que trabalha na Universidade de Cambridge. A equipa que lidera partiu da constatação de que uma das características fundamentais de qualquer cancro é a multiplicação descontrolada das células anormais que o constituem. Este crescimento anormalmente rápido implica que a maioria dos tumores utiliza muito mais glicose, que é a principal fonte de energia do corpo, que os tecidos normais. Com base nesta característica, Tiago Rodrigues desenvolveu uma técnica de ressonância magnética que permite ver em detalhe as moléculas que as células cancerígenas utilizam para produzir a energia e, desse modo, seguir os tumores em movimento. A nova abordagem já provou conseguir detectar mais cedo e com mais precisão não só novos tumores, mas também a eficácia de uma determinada terapia. Para o cientista português, esta técnica pode tornar-se uma ferramenta crucial para detectar mais cedo não só a doença, mas também a resposta ao tratamento, poupando o doente e oferecendo assim, numa fase precoce, a possibilidade de mudança de estratégia terapêutica e diminuição da carga psicológica e física dos doentes expostos a este tipo de tratamentos, a quimioterapia. No plano económico, esta técnica também oferece benefícios pela redução de custos em tratamento. A China colocou o primeiro veículo de exploração em órbita da Lua. A operação foi concluída com sucesso no fim de 2013 e, para a comunidade científica chinesa, é considerado o primeiro sucesso no espaço. Esta colocação do primeiro veículo chinês de exploração da superfície lunar na órbita da Lua. O veículo, designado Yutu, ou Coelho de Jade, atingiu a órbita do satélite da Terra cerca de 112 horas depois de ter sido lançado do centro de lançamento de satélites de Xichang, no sudoeste da China. A entrada na órbita da Lua é um passo essencial para conseguir aterrar no satélite e começar a explorar a superfície muito em breve. Se a missão tiver sucesso, a China será o terceiro país a conseguir fazer aterrar um veículo na Lua depois de os Estados Unidos da América e a União Soviética o terem feito há décadas. A China encara o programa espacial como símbolo da importância crescente em termos internacionais e tecnológicos e tenciona estabelecer uma estação espacial permanente até 2020 para, eventualmente, fazer aterrar seres humanos na Lua. O RuralNet nasceu há 15 anos no Instituto Politécnico de Bragança, mas esteve desativado até 2013 e, em menos de um ano, vendeu mais de 50 mil euros em encomendas para todo o mundo. Este é considerado um dos primeiros projetos portugueses de venda de produtos regionais na internet. Foi recuperado em Bragança depois de um aluno ter apresentado algo idêntico e, em menos de um ano, despachou 50 mil euros de encomendas para diversas partes do mundo. O RuralNet tinha sido criado há 15 anos no Instituto Politécnico de Bragança como loja virtual para venda de produtos regionais de Trás-os-Montes e em outras regiões do país. Resistiu alguns anos como loja de cabazes de compras, mas acabou por ser desativado. Os dados foram lançados por José Adriano, docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que atualmente coordena o Gabinete de Empreendedorismo do Instituto e que foi o autor da ideia em 1998 no âmbito de uma tese de doutoramento, agora aproveitada por outro estudante do Politécnico, Manuel Lobo, que, ao ativar o site, criou uma empresa com um posto de trabalho e um estágio profissional, além do envolvimento de dois docentes do Gabinete de Empreendedorismo e uma plataforma de apoio em Alfândega da Fé, onde a autarquia local cedeu um espaço para armazenamento dos produtos. O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra foi eleito por um site de classificações e rankings de universidades e cursos como um dos 30 melhores museus universitários do mundo. O site The Best Colleges sublinhou as coleções dos departamentos de Botânica, Física, Antropologia, Zoologia e Mineralogia presentes no museu, assim como o facto de o espaço pertencer a uma das mais antigas universidades do mundo. Paulo Gama Mota, diretor da instituição, confirma que algumas das coleções do Museu da Ciência são património raro e têm um enorme valor, destacando as coleções de Física, Etnografia e História Natural dos séculos XVIII e XIX. O Museu da Ciência é o único museu português presente numa lista que conta com o Museu de História Natural de Harvard ou o Museu do Design na Suíça ou ainda o Museu Galileu em Itália. A instituição surge citada no 10º lugar da lista do site The Best Colleges. A lista está disponível na internet. Basta pesquisar por Best Colleges Online. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Os alimentos ou a alimentação é um tema sempre recorrente quando tentamos fazer passar conhecimento científico para uma esfera de proximidade ao grande público. Afinal, este é um tema que interessa a todos e todos nós nos relacionamos com ele de uma ou outra forma, até porque está presente no nosso quotidiano. A alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para as funções mais vitais, o crescimento, o movimento, a reprodução e a manutenção da temperatura nos corpos. Por essa razão, é elemento de saúde e ciência. José Moura, engenheiro químico e professor catedrático aposentado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, lança algumas ideias sobre o estreito relacionamento que a alimentação tem com o mundo científico. Talvez possamos começar por uma possível definição. A alimentação ou nutrição é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para as suas funções vitais, que podem incluir o crescimento, o movimento, a reprodução, etc. Na linguagem habitual, a alimentação é um conjunto de hábitos e substâncias que o homem usa não só em relação às suas funções vitais, mas também como um elemento da sua cultura e para manter ou melhorar a sua saúde. A definição leva imediatamente ao conceito de subsistência vital e à relação com a sociedade e até mesmo com a religião. Por outro lado, juntar palavras como cidade e alimentação explica coexistências que não nos devem surpreender e não nos passam despercebidas. Por exemplo, as carências e os excessos alimentares, o modo como se faz a distribuição dos alimentos, o pequeno comércio e as grandes superfícies, a coexistência de comida nacional e internacional, o fast food, o slow food, as novas tendências na culinária e é muito notória a intervenção cada vez maior da ciência nas áreas de nutrição. Quando se fala de alimentação no envolvimento de cidade, este tema ganha novos contornos e uma paleta de temas emerge com naturalidade. No entanto, representando diferentes aspectos de uma realidade muito complexa, o valor dos alimentos é um aspecto fundamental a ter em conta. É fácil demonstrar que as populações procuram adaptar matérias e produtos existentes e mais abundantes nas várias regiões do planeta aos conceitos alimentares que usam, encontrando soluções que, embora diversas numa primeira análise, são variações em torno de um mesmo tema. Por exemplo, a utilização de uma base alimentar farinácea, milho, arroz, trigo, etc., é encontrada nos tacos e enchiladas mexicanos, nas pizzas italianas, nos crepes europeus, chineses, vietnamitas, etc. As carências e excessos alimentares são chocantes nas grandes cidades e a distribuição de alimentos leva ao confronto do pequeno comércio e das grandes superfícies. Outro aspecto interessante é a internacionalização de produtos e variedades de oferta encontradas nas grandes cidades. Produtos de todo o mundo são transacionados em estabelecimentos de especialidade, mas também nos pequenos comércios étnicos locais e na grande oferta de restauração, que cobre uma gama de sabores e ementas extraordinárias. Os mais variados restaurantes com sabores vindos de todos os recantos do mundo podem ser experimentados. Quase se pode dizer que podemos viajar pelo mundo numa grande cidade. A palavra e a ideia globalização estão presentes. Alimentação na era global, diversidade e internacionalização dos próprios produtos alimentares. Questões aproveitadas por José Moura na questão da alimentação e da ciência. Estamos a traçar paralelismos com outras áreas porque, afinal, a alimentação, como se disse, é um tema tão transversal. O engenheiro químico fala agora até do estreito relacionamento da alimentação com a cultura. A implementação do tema alimentação no quotidiano é bem patente no modo como as vertentes culturais o integram. Sem sermos exaustivos, nomes como Cézanne, Archibald, George O'Keeffe, Roy Lichtenstein ilustraram o tema em pintura. Quem não se lembra de imediato do Andy Warhol e das latas de sopa de tomate? O cinema também não o contornou. A festa de Babette, como Água para Chocolate, Comer, Beber, Homem e Mulher, são filmes na nossa memória. A música também celebrou o tema, a lembrar o Sugar Sugar dos Archies, o American Pie do Don McLean e depois interpretado pela Madonna. A literatura está cheia de exemplos, a Isabela Allende, o Jorge Amado, o Essa de Queiroz, etc. Outro tema relevante é a transmissão de informação e do conhecimento científico nesta área. Os mídia, em geral, interessam-se pelo tema. No entanto, qualquer cidadão pode, consultando uma base de dados ou bibliotecas, ter acesso a informação especializada e específica. Fontes primárias, revistas científicas e livros são numerosas e algumas publicações altamente especializadas. Fontes secundárias, revistas, jornais, são de muito mais fácil acesso. Uma pesquisa de publicações semanais em Portugal permite verificar que o tema é abordado com mais ou menos seriedade e que hoje em dia muitos profissionais de cozinha são chamados a intervir também na rádio e TV de modo frequente. Por outro lado, são notórias as novas tendências e interação da ciência química com a cozinha. Este é talvez dos tópicos mais inovadores nesta discussão. O facto de se procurar trazer a uma mesma base de discussão os conceitos da cozinha num enquadramento diferente, com possibilidade de explicar muitos dos processos tradicionais num enquadramento científico. Este é um dos temas da gastronomia molecular que desenvolve esta problemática. Algumas experiências interessantes neste âmbito são o programa Ciência Viva, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que têm sido desenvolvidas num programa designado como a Cozinha um Laboratório. Interessante também para esta discussão é a procura de soluções fáceis e rápidas de resolver o problema alimentar e, ou por outro lado, a missão de compreender a gastronomia num quadro de ligação entre a agricultura e a política de ambiente, na perspectiva da defesa da biodiversidade, educar o gosto e relacionar os produtores e os consumidores. Ainda sobre o tema alimentação, o químico José Moura propõe como última reflexão a necessidade de se identificar o real valor dos alimentos. Uma discussão do valor dos alimentos requer um conhecimento e reconhecimento dos elementos importantes para a vida tal como a conhecemos. Um ser vivo tem uma composição média onde podem ser reconhecidos elementos químicos que são constituintes maioritários e elementos vestigiários, sendo elementos vestigiários entendidos como elementos presentes em muito pequenas quantidades. Alguns números típicos da composição química dos seres vivos são 99% engloba carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto, 0,7% elementos como sódio, magnésio, potássio, cálcio, fósforo, enxofre e cloro, e 16 elementos vestigiários, mas essenciais, o ferro, o molibdênio, o níquel, o cobre, o zinco e o cobalto. A incorporação dos elementos essenciais em biossistemas leva à elaboração de edifícios que vão do simples ao complexo. Para uma melhor compreensão do valor nutricional dos elementos, é requerida A definição de nutrientes e das suas funções na regulação do metabolismo, formação de estruturas, utilização e armazenagem de energia. As classes de compostos em que os nutrientes participam são-nos familiares, as proteínas, os lípidos, os hidratos de carbono, os minerais e a água. Onde se encontram estes nutrientes? Fontes relevantes são nossas conhecidas e, a título de exemplo, as proteínas são encontradas na carne, no peixe e no leite, os lípidos no azeite e no óleo, os hidratos de carbono no pão e nas massas, os minerais, em particular nos produtos lácteos e outras fontes. A água é muito importante. O corpo humano é cerca de 70% de água. A definição de pirâmides de elementos é uma consequência dos conceitos abordados no sentido da procura de uma alimentação que capte os elementos necessários a uma dieta. Neste contexto, é de referir a tabela de composição dos elementos recentemente publicados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e de muito fácil acesso. Em conversas deste tipo, e tendo em conta a complexidade do tema, mais questões se levantam que as respostas que são dadas. No entanto, aqui ficam algumas delas que têm já resposta e que podem incentivar os ouvintes para uma pesquisa futura. Passemos a falar de algum destes temas e problemas. Que componentes estão presentes nos elementos? Qual a função destes componentes? O que é que interessa na alimentação? O que é supérfluo? Vale a pena obter os elementos só por via tradicional ou será que o conceito de obtenção por via biológica é relevante? Como se faz o controle de qualidade dos alimentos? Existem mitos na alimentação? E, no final, a grande pergunta, como é que se atinge o equilíbrio desejável? Alimentação e ciência. Reflexões do professor catedrático aposentado José Moura, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Estamos sintonizados com a ciência e com os mais diversos quadrantes onde se faz investigação. A seguir, saiba como conservar e manter a comida. A proposta é de Miguel Cerqueira, engenheiro biólogo da Universidade do Minho. Muitos dos problemas relativos à qualidade dos alimentos advêm dos conservantes e de como são preparados até chegar às nossas mãos. Miguel Cerqueira, do Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, propõe uma nova forma de conservar e manter a comida. Para isso, está a desenvolver produtos de base ecológica a partir de materiais comestíveis e biodegradáveis e com eles quer melhorar a qualidade e segurança de produtos alimentares. O investigador, com uma bolsa de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, está também a participar numa spin-off, chama-se Improve It. Improve, de melhoria, e It, de alimentação. Neste momento, nós temos diversas tecnologias a serem desenvolvidas no departamento e no grupo que trabalhamos, muito relacionadas com a conservação de alimentos e a libertação a incorporação de compostos funcionais, bioativos, como antioxidantes, antimicrobianos, hipertensivos, anti-hipertensivos, que possam ser libertados nos alimentos. Neste momento nós trabalhamos, e os produtos que temos são revestimentos para alimentos, para aumentar o tempo de conservação desses alimentos e também trazer um valor nutricional a esses alimentos. Temos revestimentos para frutas, para aumentar o tempo de conservação das frutas, temos revestimentos para queijos, para a indústria dos queijos, também para aumentar esse tempo de conservação, o tempo de exportação ou de venda, de armazenamento, e temos também, neste momento, um revestimento que pode trazer um valor nutricional ao alimento onde é aplicado. Valor nutricional onde fazemos incorporação de alguns compostos que podem trazer um valor acrescentado e um benefício para o consumidor. Para o consumidor, mas principalmente para o produtor e distribuidor. Tentámos-nos adaptar àquilo que o cliente pretende. Se o cliente pretende um revestimento ou uma capa invisível ou que não seja perceptível ao consumidor, conseguimos. Também podemos trazer um produto, ou conseguimos desenvolver produtos que possam ter cor, se esse for o interesse do cor e sabor, se for esse o interesse do produtor e do consumidor, neste caso. Este sistema inovador de revestimento alimentar, que no fundo é uma capa invisível que fica em contacto com o alimento, essa capa começa por ser líquida, antes da aplicação. Isto é uma solução aquosa, de acordo com o produto que estamos a aplicar, pode ter viscosidades diferentes. Na indústria já existe a aplicação de alguns revestimentos, sobretudo sintéticos. Nós trabalhamos com biopolímeros, com compostos naturais que sejam de grau alimentar e que possam ser realmente comestíveis. Pode ser aplicado por imersão, por pincelamento e realmente por spray. São as três formas de aplicação que existem neste momento e que já estão adaptadas à indústria. E porque os olhos também comem, a Improvit pode também fazer um tratamento cosmético à fruta e aos legumes, por exemplo. No caso das frutas, pode haver muito esse interesse, porque realmente o brilho é um dos fatores preponderantes e que o consumidor dá mais interesse. Ou seja, ir ao supermercado ou hipermercado e encontrar uma fruta mais brilhante, muitas vezes está associada a uma fruta melhor ou de melhor qualidade. Aí, nesse caso, sim. O facto de conservarmos e aumentarmos o tempo de armazenamento faz com que contaminações por fungos, leveduras e bactérias, por exemplo, no caso dos queijos, aumente esse tempo de armazenamento e seja realmente mais vistoso para o consumidor, porque não temos esses problemas associados. Muitas vezes vamos ao supermercado e encontramos queijos que realmente ainda estão em boas condições para ser consumidos, mas já têm alguma presença de alguns micro-organismos na superfície. Sabe quando nos esquecemos de um produto no frigorífico e quando o queremos usar e já é tarde demais? O trabalho de Miguel Cerqueira, do Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, pode atrasar esse relógio de decomposição. Neste momento, e pelos estudos que nós temos feito, duplica. Ou seja, além de conseguirmos estar junto ao chegar ao consumidor esse produto, ou seja, nós vendemos um produto para o produtor e esse produtor vai conseguir duplicar o tempo de armazenamento e o tempo de distribuição desse produto. Realmente, o facto de duplicarmos, enquanto estamos a falar em exportações, que é um dos principais problemas, quando temos exportação, temos muitas vezes um mês de transporte, aqui podemos trazer essa mais-valia também e ter realmente um aumento de tempo de conservação, de armazenamento desse produto com a aplicação destes revestimentos. E em casa também se pode ter o produto mais tempo, suponho eu. Sim, e vai trazer um benefício para o consumidor final, que não é tanto o nosso foco neste momento, mas realmente vamos ter um produto que, quando chegar ao consumidor, vai ter um maior tempo de armazenamento também em casa. É a ciência a encolher cada vez mais o espaço que separa a mesa da natureza. A soriana, nascida em julho de 1917, Maria Tamélia da Silveira dedicou-se ao ensino da química e à investigação. Fez carreira académica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde se licenciou com distinção em Ciências Físico-Químicas, com 24 anos. Por ter sido a aluna com a mais alta classificação, foi contratada como segunda assistente no grupo de Química. Em 1946, foi-lhe conferido o grau de doutor, com a classificação de 17 valores num trabalho sobre as radiações do urânio-X complexo. Foi um acontecimento. Era raro naquele tempo chegar ao grau de doutoramento, tendo em conta a carga horária de segundo assistente numa faculdade, e por ser mulher também chamou a atenção. Marieta Silveira foi depois contratada como primeiro assistente de Química e a seguir como um professor extraordinário. Em 1979, ocupou o lugar de catedrática após a publicação do Estatuto da Carreira Docente Universitária. Ao longo de 45 anos de ensino e de investigação científica, fez parte de diversos órgãos de gestão da escola, sobretudo depois de 1974. Entre outras funções, foi escolhida para presidente do Conselho de Gestão do Grupo de Química, presidente do Conselho Científico e, em 1985, assumiu a presidência da Mesa da Assembleia de Representantes. Dois anos depois, em 1987, Marieta Silveira abandonou a carreira docente por ter atingido a jubilação, deixando uma vasta obra publicada. Ainda que com uma vida académica bastante ativa, a professora nunca abdicou de assumir posição política e de defender os direitos de cidadania. Chegou mesmo a candidatar-se em 1975 como simpatizante do Partido Comunista Português, a deputada pelo ciclo dos Açores nas primeiras eleições depois do 25 de Abril. Reconhecida pelos alunos de vários cursos como a melhor e a mais doce professora, Marieta da Silveira deixou a imagem de uma profissional com excelentes capacidades didáticas, inteligente e particularmente corajosa. Uma curiosidade, tinha dificuldade em reprovar alunos nas orais, sobretudo durante o período da Guerra Colonial, evitando assim que fossem incorporados no Exército. Marieta Amélia da Silveira morreu em Lisboa em agosto de 2004. É o campo da pesquisa filosófica que estuda os fundamentos, pressupostos e implicações filosóficas da ciência, incluindo as ciências naturais como física e biologia e as ciências sociais como psicologia e economia. Estamos a falar de filosofia das ciências. Foi sobre isso e muito mais a conversa com Fernando Belo, professor de filosofia aposentado, um especialista que nos vai ajudar a compreender o papel do pensamento filosófico nas atuais sociedades. A Conferência Internacional, o tema em debate é a filosofia das ciências no século XXI, desafios e tarefas. No auditório C1.3 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tenta-se responder à pergunta: porquê é que as ciências precisam de laboratório? A resposta é da responsabilidade de Fernando Belo, professor aposentado de Filosofia da Linguagem. Qual é, a meu ver, o que está aqui em questão? A questão é, o que é para que é que servem ou como é que funcionam as regras estudadas no laboratório? Eu dou o exemplo do automóvel. O exemplo do automóvel é muito simples. Um automóvel é calculado, é estudado em laboratório, segundo vários tipos de laboratório, aliás, várias dimensões de laboratório, várias físicas e várias químicas, e são analisados no detalhe, com muito rigor, os jogos entre as peças, entre cada peça, para que o automóvel funcione. Mas qual é a teoria do automóvel? A teoria do automóvel é o que diz respeito ao conjunto de todas as peças, e isso o engenheiro tem que estar sempre com o olhar na estrada, na circulação, na lei do tráfego, na lei da circulação, para fazer um automóvel que possa avançar, virar à direita, virar à esquerda, travar, acelerar, etc. Fernando Belo nasceu em 1933. Tirou uma licenciatura de Engenharia Civil em Lisboa no ano de 1956. Já em Paris, em 68, licencia-se em Teologia. 21 anos passados, concluiu uma tese de doutoramento sobre epistemologia saussuriana, o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autónoma. Foi professor de Filosofia da Linguagem na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, entre 1975 e 2003. Está traçado o perfil? Vamos então à conversa com Fernando Belo. O tema da necessidade das ciências em laboratório mantém-se, embora a explicação seja agora mais aprofundada. A realidade em que nós vivemos todos é razoavelmente caótica. A primeira coisa que nós precisávamos para nos entendermos na realidade foi de palavras. Chamar nomes às coisas e fazer com os nomes fazerem frases e, portanto, temos essas regras. Mas todos nós temos experiência de que há uma data de coisas que se passam que a gente nunca sabe porquê, e sempre houve uma grande curiosidade nos humanos em tentar saber porquê. A filosofia procurou definir essências de coisas, a essência de uma galinha, em que é igual em todas as galinhas. O laboratório foi mais longe, no sentido em que procurou produzir uma experiência singular de um movimento que permitisse conhecer as coisas em movimento. E a física vem daí, desde o Galileu e do Newton, enfim, e dos outros físicos do século XVII, que vem uma grande tentativa de conhecer, além do que a gente pode ver e observar, fazendo justamente medidas experimentais sobre fenómenos muito diversos, como é óbvio. De maneira que o laboratório é necessário para fugir a este caos em que nós vivemos e para isolar um determinado fenómeno e poder estudá-lo com rigor e medi-lo com rigor. Mas o laboratório científico também tem limites. O catedrático explica quais, usando novamente o exemplo do automóvel e a poluição por ele provocada. Justamente, é um dos limites do laboratório. O laboratório, para ser exato numa coisa, exclui tudo o resto. Ora, como é preciso gases nos automóveis, enfim, nos automóveis de explosão fazem gases, esses gases não foram tidos em conta no laboratório enquanto nocivos à respiração. Portanto, a gente verifica que isso há, de maneira que, eventualmente, que depois fazem-se análises aos gases e à respiração em laboratórios de medicina, mas o grande problema da poluição resulta justamente de que o laboratório tem que cinge-se a uma determinada dimensão e tudo o resto ele não sabe nada. A filosofia das ciências é um campo da pesquisa filosófica que nos pode ajudar a compreender o mundo, tudo o que nos rodeia. Fernando Belo tem uma visão crítica. Eu sou um bocado crítico da filosofia das ciências porque pretendo que a filosofia devia incorporar as grandes descobertas das ciências do século XX para tornar a filosofia mais ampla. A filosofia começou por ter a noção de alma e de corpo, nomeadamente em Platão, como oposição, e hoje tem entre sujeito e objeto, a partir do Descartes e do Kant, também como uma oposição, e o sujeito é alguém que não tem corpo, que não tem alma, que não tem corpo, não, desculpe, que não tem corpo, não tem sociedade, que não tem língua, que não tem sexo, não tem paixões, etc. De maneira que as ciências que têm estudado estas várias dimensões, hoje devem ser integradas na filosofia. É isso que eu chamo de filosofia com ciências. Os filósofos, do passado e do presente, quase sempre foram vistos pelas sociedades como uma classe à parte. Alguém que se dedica ao pensamento filosófico parece não ser muito bem compreendido. O ex-professor de Filosofia da Linguagem não entende a razão. Sabe, isso, eu acho que Portugal é um país muito estranho, porque no ensino universitário, em geral, dá-se muita importância à teoria e depois, na vida prática, ninguém quer saber de teoria. Há uma espécie de esquizofrenia entre a obsessão teórica do ensino e depois a negligência teórica radical na atividade prática. Estamos sentados num banco da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, junto ao hall de acesso às salas de aula do edifício C, piso 1. Fernando Belo sente-se em casa, ou não tivesse ele passado grande parte da vida na universidade. A conversa torna-se agora mais abrangente, mas ainda dentro daquilo que é, ou representa, a filosofia. A filosofia serve para compreender as coisas, mas articulando-as, ligando umas coisas às outras. As ciências são especializadas, não é? E cada ciência, aliás, tem uma data de especializações dentro delas. A filosofia devia ser qualquer coisa que permitisse relacionar o que as ciências por si próprias não sabem, por estarem limitadas a regiões. No fundo, nós temos muitos cientistas que são fundamentais em muitos problemas graves do universo, mas que em geral não são filósofos, não têm preparação filosófica suficiente para articular isso bem. Mas isso, o que é que se há de fazer? A filosofia atualmente está muito em... Eu acho extremamente necessária, mas ela está muito em descrédito, ninguém lhe dá importância. Mas então de quem será a culpa, professor? Ou será que nem os filósofos ou as sociedades contemporâneas podem fazer algo para alterar este estado de coisas? Isto não é um problema de culpa, não. Em certo sentido, nós estamos numa sociedade em que as imagens e as músicas têm uma importância como nunca houve. É uma coisa impressionante. As imagens e a música estão em todo lado, em toda a vida dos mais. Ora, as imagens e a música são coisas extremamente importantes e apaixonantes. O pensamento, pelo contrário, é uma coisa que demora muito tempo e que não é capaz, é mau rival das linguagens, das imagens e das músicas. De maneira que precisa de muito trabalho, etc. Não dá o prazer que dá as imagens e as músicas. De maneira que eu acho que uma das coisas é um bocado isso. A malta, estamos atafolhados de coisas que gostamos, em vidas muitas vezes difíceis, até é normal, é bom que se tenha coisas que se gostem, mas ao mesmo tempo o trabalho de reflexão e a curiosidade da reflexão tornam-se raros. Na opinião de Fernando Belo, cada vez há menos tempo para pensar, para refletir. O instantâneo e o imediato ganham quase sempre vantagem no mundo atual. Apesar deste confronto entre a música e o pensamento, o filósofo tem tempo para ouvir algumas notas musicais. Mas qual seria a escolha, professor Fernando Belo? Aquela do... Gosto muito disso. Muito obrigado. O Nietzsche também gostava muito dela. Torreador,